Eu tô por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter, na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro, faz o que é preciso. Eu não posso, eu não vou pensar na barra pra você, na sua vida. Desenganos, sei, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não quero, eu não posso te obrigar a viver. Escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter te, na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter guardado pra você. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro, faz o que é preciso. Eu não quero, não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontece. Desenganos vão, desaparece. Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Então, quem sabe amanhã, talvez. Coloca tudo no seu lugar. Se for esperar ou não, quem sabe aquilo que tem que ser, ser.